alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, menino! Olá, menina! Olá, gente querida! Olá, gente boa do meu coração! Tudo bem com vocês? Tudo legal? Tudo na Santa Paz? Que bom! Olha, gente, a partir de agora, tô aí! Ô, doido! É, Maurício Fares com vocês. E o programa que eu tenho certeza, vamos fazer assim, tudo para que você se sinta bem, feliz, que você se sinta, acima de tudo, em paz com a sua própria consciência. Então, chega mais para perto do rádio aí, aumenta o volume, ou então no computador mesmo, você está aí ouvindo pelo computador, então aumenta o volume, porque a partir de agora você sabe que a tristeza não tem vez. E olha, hoje nós temos rapaz, olha só, já estamos na antevéspera do Natal, hein? Olha que coisa, rapaz, parece que foi ontem, né, que o ano começou e já estamos aí vivendo o Natal novamente, praticamente. Então, aí você já está aí com os preparativos, já sabe tudo que vai fazer, o que vai acontecer no seu Natal? Que bom mesmo. Então, prepare-se, porque Natal, afinal de contas, é uma confraternização, é a festa em família, é onde a gente procura mais do que nunca se aproximar dos ensinamentos de Cristo, né? Então, vamos lá. Olha, daqui a pouco eu digo a carta destaque, quem é que nós vamos atender. Mas a primeira música de hoje é com Tube Checker, Let's Twist Again. Roda lá, menino! É, gente, e a carta destaque de hoje é uma cartinha interessante, viu? É uma carta interessante. Eu peguei a carta aqui, daqui um pouco eu digo pra vocês que eu acabei de, não sei o que foi que eu fiz com a carta, que eu acho que eu devo ter deixado ela cair por aqui. Não, deixa eu caçar aqui que eu encontro, quer ver? Aí, achei. É a carta do homem confuso de Nova Andradina, em São Paulo. Nova Andradina é São Paulo mesmo? Eu acredito que sim. Deixa eu ver aqui. É, carta do homem confuso, Nova Andradina. Não, Mato Grosso do Sul. Eu tô falando São Paulo, mas não é não. Ô Maurício, tu é doido? É a carta do homem confuso de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Ah, bom, agora sim. Então daqui um pouquinho eu trago a carta desse rapaz aí para que vocês possam conhecer a história dele. Vamos saber o que, que é que ele está querendo dizer aqui, o que, que aconteceu para ele estar aí todo confuso, né? Mas vamos rodar mais uma música. Agora é Felipe Falcão que canta. Tô indo embora. Vamos nessa, roda lá. Chegou a hora de ir embora, não fico mais aqui. Eu vejo quanto demorou tanto pra decidir. Diz a verdade, fique à vontade, faça o que bem quiser. Não tem problema, não tenha pena, se não me quer. Tô indo embora, pra onde o vento for, chorando a minha dor pelo caminho. Tô indo embora, seja o que Deus quiser, pro sul, pro norte, tentar a sorte, se não me quer. A verdade, fique à vontade, faça o que bem quiser. Não tem problema, não tenha pena, se não me quer. Tô indo embora. Olha, nunca sei porquê, mas sempre tenho que ir embora. Ir para onde o vento for, chorando a minha dor. Aí tenho que chorar pelo caminho, e qualquer caminho serve pra gente chorar. Tô indo embora. Pronto, eu vou embora. Tomara que Deus ponha no meu caminho alguém que possa me fazer feliz. Eu vou pro sul, pro norte, tentar a sorte, se não me quer. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha, meu amigo, minha amiga, lute diante das coisas mais difíceis da sua vida com amor e sabedoria, para que um dia você possa olhar para trás e dizer: é, foi difícil, mas eu venci. Isso é bom, viu? Que aquela satisfação interior que a gente tem de ver que realizou, que conquistou coisas com a própria força de vontade, com a própria luta, isso aí não tem preço. É porque quando as pessoas ganham as coisas gratuitamente, sem ter uma dificuldade para saber o preço, quanto custou, quanto foi sofrido conseguir aquilo, parece que não tem tanto valor. Mas quando você tem que lutar ferrenhamente, quando você tem que praticamente dedicar assim todo o seu esforço para conseguir atingir um objetivo, e aí você vence, aí é bom. Aí você olha para trás e mesmo fala: é, foi realmente complicado, foi difícil, mas eu venci. E você vence, sim. Claro que vence. Você sabe que tendo força de vontade e querer, a gente supera qualquer obstáculo, não? Vamos trazer uma dobradinha agora. É, agora quem canta é Maurício Fares, Ei Menina. Depois Raul Seixas, a sessão das 10, ó. Roda lá, menino! Ei menina, este teu olhar tem um jeito de me provocar. Loucura total. Ei menina, este teu andar me confirma e eu vou lhe mostrar. Nosso lance é legal. Ei menina, você é demais. O seu corpo me satisfaz. Eu sou feliz, menina, e quero você só pra mim. Menina, e quero você só pra mim. Oh, oh, oh, oh, menina, e quero você só pra mim. Ei menina, este teu olhar tem um jeito de me provocar. Loucura total. Ei menina, este teu andar me confirma e eu vou lhe mostrar. Nosso lance é legal. Ei menina, você é demais. O seu corpo me satisfaz. Eu sou feliz, menina, e quero você só pra mim. Menina, e quero você só pra mim. Oh, oh, oh, oh, menina, e quero você só pra mim. Do interior, inocente, puro e besta, fui morar em Ipanema, ver teatro e ver cinema era minha distração. Foi numa sessão das 10 que você me apareceu, me ofereceu pipoca. Eu aceitei e logo em troca eu contigo me casei. Curtiu com meu corpo por mais de 10 anos e depois de tal engano quem me deixou. Curtiu com meu corpo por mais de 10 anos. Foi tamanho desengano que o cinema incendiou. One more time. Curtiu com meu corpo por mais de 10 anos. Foi tamanho desengano que o cinema incendiou. Esses dias atrás eu li aqui uma frase atribuída ao Chico Xavier e eu achei muito interessante, porque a gente muitas vezes esquece que apenas esse corpo que a gente tem aqui é uma matéria transitória, porque na verdade o que permanece de verdade é o nosso espírito e a nossa alma. E essa frase do Chico Xavier retrata exatamente isso aí. Olha, a gente pensa que está em Londres, em Paris, Milão. A gente pensa que está em um carro importado, a gente pensa que está dentro de uma mansão, mas na verdade a gente está dentro de um corpo. E se nós não estivéssemos bem com o nosso íntimo, estaremos mal. Se nós não estivermos bem com o nosso íntimo, nós estaremos mal em qualquer lugar. E é uma grande verdade mesmo. Se você não estiver bem consigo mesmo, você pode estar em qualquer lugar que for, que você não vai se sentir bem de forma alguma. Então o importante é a gente estar em paz com a própria consciência, estar de bem com a gente mesmo. Aí sim, aí tudo de bom parece, parece que o mundo cria novas cores, parece que você se torna assim uma pessoa mais radiante, mais feliz, os olhos brilham, né? Aquele sorriso que se estampa no rosto. Então tudo isso aí é quando a pessoa está de bem com ela mesma. Opa, isso é bom, então vamos abrir o sorriso, vamos deixar a tristeza para lá, menino. Olha agora quem vai cantar, Léo Magalhães, é o primeiro de abril. Vamos lá, roda, menino. Se eu bebi, não foi por causa de você, posso jurar. Eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensando que ainda sofro por você. Se alguém falou que eu dei mostrado seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada e eu já te esqueci. O caminho pra seguir deve ser outra pessoa, ou um caso parecido. Deve ser alguém querendo só brincar contigo. Mas se fosse diferente e esse cara fosse eu, você também assumiria que esqueceu. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Programa Maurício Fares. História

Mas, ah, sim, e você também quer participar? Quer mandar aqui a sua cartinha para o nosso programa? Ora, ora, fique à vontade. Basta que você escreva aí para a Caixa Postal 0633, CEP 71-749-970, Brasília, Distrito Federal. Mas se escreve lá os cuidados de qual programa você quer e peça aí a sua música, manda a sua carta, destaque. Fale o que você quiser, o que você tiver vontade. E também pode ser através do site www.radioestudiobrasil.com.br. Nós estaremos aqui então de braços abertos para te receber e te atender, viu? Olha o Naldo que vai cantar agora Amor de Chocolate. Vamos nessa, roda lá, menino. Olá! Vai! Vai! Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero. Cada vez eu quero. Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz. Já tô cheio de tesão e cada vez eu quero. Cada vez eu quero. Pra ficar maneiro, eu jogo clima lá no alto. Alto, cima, em cima. Eu não tô de brincadeira, eu meto tudo, eu pego o filho pra valer. Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você beber. Eu te ligo, chego à noite, vou com tudo, sai que vai. Tem sabor de chocolate, sexy que a gente faz. Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber. Só o cheiro, só um toque, já me faz enlouquecer. Essa é a onda! Ei! Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero. Cada vez eu quero. Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz. Já tô cheio de tesão e cada vez eu quero. Cada vez eu quero. Vai sim, vem! Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto. Alto, cima, em cima, alto, cima, em cima. Eu não tô de brincadeira, eu quero que eu pego o filme pra valer. Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você beber. Eu te ligo, chego à noite, vou com tudo, vai que vai. Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente faz. Por quente, tô suado, vem melar e vem lamber. Só o cheiro, só um toque, já me faz enlouquecer. Já me faz enlouquecer. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero. Cada vez eu quero. Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz. Já tô cheio de tesão e cada vez eu quero. Cada vez eu quero. Tem alguns valores que foram esquecidos nos dias atuais, mas que para nós que já passamos assim de uma certa idade, que já estamos numa certa idade, cabeça branca e tudo, a gente se lembra muito bem desses valores. Olha, coisas que nunca deveriam sair de moda: respeito, gentileza, tolerância, delicadeza e amor ao próximo. Tudo isso a gente deveria ainda guardar dentro de si. Cada um deveria guardar dentro de si e colocar em prática. Mas hoje, os jovens, olha aí. E aí, coroa? Qual é, velho? Vá cuidar da tua, velho. É, desse jeito não existe mais o tal do respeito, a gentileza. Olha, no meu tempo, era assim a coisa mais... Você abria a porta para uma senhora passar, você cedeu lugar numa condução para alguém se sentar. Tanto faz uma pessoa, tanto faz homem ou mulher, mas que seja de mais idade ou com a criança no colo. Hoje em dia você entra num trem, no metrô, no ônibus, e se você é de idade ou se você é deficiente, se você está com a criança no colo, as pessoas fingem que estão dormindo para não te ceder o lugar. Quer dizer, não existe mais a gentileza, não existe mais a delicadeza. Isso é uma pena, infelizmente é uma pena. São valores que jamais deveriam ser esquecidos, né? Olha, o José Luiz Perales vai cantar agora. Um beleiro de amado libertar. Vamos nessa roda lá, menino. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, nai, nai, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na na na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, na, na, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, na, na, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Estamos apresentando o programa Maurício Pares.

E a carta, conforme eu venho dizendo desde o início do programa, é a carta do homem confuso de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Olha só o que ele escreveu aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Ah, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Olha, meu amigo, eu sou ouvinte do teu programa desde o início. Eu sempre ouço, ou pelo site da Rádio Estúdio Brasil, ou pela Rádio Clipe Web de Sampa, do Dudamel. Uai, que coisa boa, senhor. Quer dizer que tá aí curtindo também através do site da Rádio Clipe Web? Legal, né? Olha, Maurício, eu sou um rapaz de 17 anos, estudo e trabalho para ajudar no orçamento de casa, porque ficar só dependendo do velho pai fica muito pesado para ele, né? Eu gosto muito de curtir baladas, Maurício, mas eu nem sempre saio para alguma balada porque eu não tenho roupa da moda ou então o dinheiro tá pouco. Mas quando surge uma oportunidade, eu vou sim, porque eu gosto muito de namorar. Tem uma menina que vive me esnobando, Maurício. Quando a gente se encontra, ela faz de conta que não me vê, mas depois fica falando para suas amigas que eu sou um gato e que ela gostaria de namorar comigo. Mas só que quando eu me aproximo dela, ela fala que não está afim de namorar, que gosta de outro cara e por aí afora. Então eu me afasto e vou conversar com outras garotas ou com os amigos. Só que quando ela me vê conversando com outra garota, aí ela já vem depressa e inventa algum assunto para ficar perto e atrapalhar o papo. Sinceramente, Maurício, já não sei mais o que fazer. Se eu tento falar com ela de namoro, ela tira o corpo fora. Mas se ela me vê com alguém, logo corre para cima de mim para atrapalhar. O que é que você acha que eu devo fazer? Agradece, seu amigo de Nova Andradina. Ah, me chame de rapaz confuso, Maurício, porque é assim que eu me sinto. É, meu jovem, aí qualquer um fica confuso mesmo, né? Essa aí é braba, viu? Agora, esse negócio de você dizer que não vai a festas, que não vai aí, como vocês hoje chamam, de balada, né? Por causa de roupa de grife ou por falta de grana, é uma grande bobagem da sua parte. Olha, eu nos meus tempos de rapazinho também não tinha grana para essas coisas, não. E nem se falava nesse negócio de roupa de moda, não, sapato. A gente só tinha um par. E nem por isso a gente deixava de curtir as festinhas e flertar com as garotas. Isso é bobagem, isso é uma bobagem da grande, pode crer. Porque não é a roupa, nem o tênis de marca, né, famosa, que faz o homem, não. O que faz é o seu caráter, é a sua personalidade. Ora, é por aí, meu jovem, né? Agora, quanto a essa garota, hein? Francamente, que menina mais cheia de fricote, hein? Olha, tá querendo e fazendo de conta que não quer, não é? Essa também, ela gosta de você. O negócio é chamar ela para uma conversa séria, viu? Essa aí é a verdadeira anos glicosado. Essa aí parece que é a tal de anos glicosado mesmo. Porque eu vou te contar, como é que pode, rapaz? Fica aí. No, você fala de namoro, ela corre. Mas quando te vê conversando com alguma garota, vem pra cima, corre pra cima pra atrapalhar. É, essa aí é daquelas que nem faz o que tem que fazer e nem desocupa muito, né? Mas aí agora é melhor você chamar ela pra uma conversa séria. Eu tenho quase certeza que ela gosta muito de você. Mas fica aí com essa frescurinha toda, com esse fricote, né? Você diz pra ela: olha, menina, eu te amo, eu sou apaixonado por você. Mas se você continuar fazendo esse charme todo, ou como eu disse há pouco, né, esse anos glicosado, eu não vou mais falar com você, não. Que negócio é esse ficar botando banca logo pra cima de Moá, hein? É, uai, fala desse jeito com ela, né? Desocupa a moita, porque tem muitas garotas querendo usar, ou melhor, querendo namorar comigo. Se eu te escolhi, mas você ficar com essa frescura toda, eu vou desistir de você. Vou sim, entendeu? É isso que você tem que falar, rapaz, entendeu? É por aí, a coisa é por aí. Ah, né? Mas tem muita menina que é assim mesmo. Eu às vezes fico assim estranhando um pouco o comportamento dos jovens. Mas tem, não só menina, como rapaz também, que fica aí botando banca, né? Fica aí cheio de onda, quer e não quer, quer e fica com medo. Ai, eu tô com medo, ai que eu não quero, ai que eu não vou fazer isso. Ora, pô, para com isso, né? Já que quer, vamos logo, vamos partir logo para o abraço, vamos logo falar a verdade. Olha, eu gosto de você, eu te amo, eu quero ficar com você. Pronto. Para com essas frescurinhas de ficar fazendo o ânus glicosado, não é? Que isso aí, oh, que bobagem da maior. Grande abraço para você, meu jovenzinho. Felicidades, tá? Entendeu, né? Chama ela pra conversa séria e fala: vamos acabar com esse negócio. Se você ficar botando essa banca aí, eu caio fora. Não quero mais papo com você. Ah, já que eu falei em botar banca, nada melhor do que essa música do Reginaldo Rossi aí, né? Aprenda essa música aí, viu, meu jovenzinho? E canta essa música pra ela. Parararam. Vê se manca e deixa de banca pra... Eu não sei bem cantar essa música não, faz muito tempo que eu não ouço. Mas então aí, é Deixa de Banca, Reginaldo Rossi canta. Vamos nessa, menino! Deixa de banca comigo, que você gosta só de mim. Borobodá, borobodá, deixa de banca comigo, que você gosta só de mim. Não adianta sair, curtir por aí, entrou na minha, não consegue mais sair. Não adianta dizer, você não me quer, que não dá pé. Borobodá, borobodá, deixa de banca comigo, que você gosta só de mim. Que papelão, manda por fora, batoca toda, não te deu bola. Eu sou o bó, e a turma toda me namora. Nem vem de espelho, a vida é cega, e nesse embalo ninguém me pega. Tô esperando a decisão, sim ou não. Não adianta sair, curtir por aí, entrou na minha, não consegue mais sair. Não adianta dizer, você não me quer, que não dá pé. Borobodá, borobodá, deixa de papo comigo, que você gosta só de mim. É. Aí, no balanço, a banda toda na cara, batendo forte, e a meninada dançando, mais uma vez. Alá! Ui! Borobodá, borobodobá, deixa de banca comigo, que você gosta só de mim. Que papelão, onda por fora, batoca toda, não te deu bola. Eu sou o bom, e a turma toda me namora. Nem vem despenho, a vida é cega, e nesse embalo ninguém me pega. Tô esperando a decisão, sim ou não. Não adianta sair, curtir por aí, entrou na minha, não consegue mais sair. Não adianta dizer, você não me quer, que não dá pé. Borobodá, borobodobá, deixa de banca comigo, que você gosta só de mim. Deixa de banca comigo, que você gosta só de mim. Deixa de banca comigo, que você gosta só de mim. Minha gente, chegamos ao final do nosso encontro. Oh, que peninha. Amanhã, véspera de Natal, hein? Nós estaremos aí com muito carinho, com muita alegria. E desde já deixo aqui um abraço e votos de muitas felicidades para todo mundo, tá? Beijo no seu coração, menina. Beijo para você também, meu amigo. Felicidades. Um chute na canela, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.